mensagem de hoje é de Meimei, na psicografia do irmão Chico Xavier, Oração da Criança. Amigo que me proteges tanto, não relegues minha querida mãe ao esquecimento. Ajuda-me ajudando-a sempre. Sou a flor que promete fruto. Ela é a árvore que me abriga. Sem a seiva que a socorre, meu destino é apenas frustração. Sou a corrente que se move para o futuro. Ela é a fonte que me alimenta. Se o veneno da terra poluir o manancial que me nutre, ainda que eu não deseje, espalharei no solo da vida a perturbação e a morte. Lembra-te bem de que mãezinha é a ternura que me afaga, é o carinho que me levanta, é a voz que me abençoa, é o regaço que me acalenta. Como poderia reconfortar sem lhe ver nos olhos o fulgor da alegria? Irmão que me estendes o braço amigo, não venho a sós ao teu encontro. Não derramará tua luz em minha taça de esperança, orbitando na sombra a santa mão que me ergue. Toma-me o coração, teu coração, mas não desprezes o coração de minha mãe. O cofre de amor, o cofre de luz, talhado em meu auxílio, pelo coração paternal do nosso Deus e Pai.